departure. Good evening. Go 1869er. Go 1869er. Wait the contact set departure. Climb slip to flight level 360. After 2000 feet, fly heading a left intersection. Roger. After 2000 feet, right turn, direct to a left one. Climb into 360. Go 1869er. Gente, o ano 9.6, complete a aproximação, champanhe no número 8, decimal 9. 18.95, boa. Salvador com 966, passando Índia Serra. 966, utilizado com pista 10, vem a tudo 30 graus no 39. Ele pousa na pista 10 com 966. 18, direita 1209, Charlie. Direita 219, o 96. Chame Centro Recife, chama 28.8, até ano 35.3. Go 1869, call Recife 128.1, enable 135.3, right? 128.80 and 135.3, go 1869. I'm sorry, 128.8 or enable 135.3. Hello. Iniciante, deixa o parabéns no César, a gente no 018. Salvador, San 3283, ponte para Camiseiro 10, para decolagem pronto. San 3283, autorizado, a linha em decolar 10, vento 130 graus, chamado nós. Linha em decolar Camiseiro 10, San 3283. San 3283, cruzando agora 2000 pés na Cruz. San 3283, contato Radar Nicolau, e esse bagulho é Cedar Morona, prometo 360. 360, Amorona, San 3283. San 3283, você me vai dizer a promessa? É, quando apresento, obrigado, 3283. Distrito 3, Centro Registro, Solicitação Turma, Antônio, Distrito 3, 2, 0. Distrito 3, 2, 0, na Flor de Alepa, 3, 2, 3. problema aqui, a cozinha compreende? Escuta. Essa pergunta é quanto você está na secção da pista maior? Se você me der uma curva um pouquinho mais para a direita, fica mais fácil de fazer lá o flamengo, fica muito apertada a curva. Sim, essa curva mais que a curva U, sobre a operação, curva direita na proa 245. 7245, tá, sobre a direção. Matinha Curio, curva esquerda na proa 200, aguarda o último de 45, tá? Esquerda 200, aguardando o último 47, tá? Matinha Curio. Aqui é a Cozinha, para o seu está com você na proa 140, utilizada na secção da pista 10, reposta estabilizada. Esquerda 140, vai chamar do lado. Com a frequência 1LF, do sinal 95. 285, obrigado. Boa noite, eu tô falando, Mike Eco Zulu, fui LS. Fala, Mike Eco Zulu, que negar no 09, autorizado com uso pistão no 0, vento 130 graus no 09. 7, atenção, quando o externo cancelar, eu consigo ir para o 7. Gente, o plano é cancelado 237. Autorizado a efetuar a base pela direita, assistindo na final do ano 7. Só você vai permanecer só até o externo. A gente está achando para o estacionamento. É isso aí. procurar cancelamento, prosseguir para a base da 17. Edifone FR cancelado agora, aos 38, autorizado base pela direita, reposta na final da 17, que negar no 09. Covid-19 não é passar na final da 17, o Mike acusou. Autorizado, olha, e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, no 09. Só na final, 17 para embaixo travado, Mike Acuzula. Arrumou mais Acuzula, autorizado por 17, vento no 30 graus, 10 mais. Ele pousou. Salve, Mike, eu consigo um ano, salve aos 4 anos, consigo o teste? Gente, eu consegui ao estacionar, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, Alta 3897, decolou no perfil da Sabo 1. Alta 3897, combate radar na decolagem, sobre a linha de direção, voando para o nível 320. Ok, para o 320, está 3897. Direto Leda, tá? 3847, obrigado. Bravo 259, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 139. Alinha, decola, pistão no zero, pistão no zero, 239. Som. Guarda. Estamos a 208, boa noite, Azul 2, 78. 2 Salvador, Azul 2, 78, Uno, Arbor, boa noite. Azul 2, 78, Uno, contatada na Bicolage, Cida Via, Codar, Dorona, Planejo, Uno, Mezalo. Quem sobe via até 160, o Azul 2, 78, Uno, perfil Arbor. Thank you. Ele já liga na pura de dentro? É, mas um novo desvio já retorna do ano. Pode. Romeu na Quitanga, essa é a identificação. Papa Romeu na Quitanga, contato radar 66 milhas, nordeste de Zé de Salvador, voo em Bolsa, antecipativa da Bolsa, reporte em 10 vestida. E como é isso, Salvador 9019. Desavisório, dois para dois ao pai, o lixo no zero no lado, autorizado em HTC da pista 0, repórter obrigado. Certo, no zero no lado, autorizado em 6, para estabilizar 3290. Delta Romeo Roma Mactan, direito para 4 ou Elis 919. DD781, chame sobre Recife na frequência 128, décima 8, eterno 135, décima 3. 288, Recife, 3, Recife, próximo 279. Linha 451, autorizado a linha e decolar 1-0, vento no 40 graus, 139. A linha e decola, dá 1-0, vou com o mesmo. Estimativa. Da próxima faixa me põe na frequência NLS-1995. Aprendeu a 0, copia contra ele? 390 e no solo 08 direito é o número 19, salvo. Pronto, 705, autorizado, vem decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Decolou 1-0, vou na 7-0. Uma 645, chama centro de Recife na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Chamando centro de Recife 251, alternando 268, voo 1645, amor. Papai Romeu, Romeu Manquitão, cansado de Recife, saiu de frio, desce para 2 da tarde, utilizado em alerta toda a pista, mas era reposta sobre o lugar. Controle Salvador, boa noite, Roma 705. Roma 705, contato radar na decolagem, subavia Cedro São João, transição Coral, turno de 240. Não, Roma Coral 240, Roma 8, 1707.